Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda e reverencia o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, pois nós estamos unidos pela energia divina, por essa grande egrégora de estudos que nós estamos fazendo nesse instante. Agradecemos a grande audiência daqueles que acorrem aqui diariamente durante a semana, às 9 da noite. No nosso programa, estamos sempre muito felizes com a participação de todos vocês e principalmente pela união, caros ouvintes, pela unidade de consciência que nós fazemos em torno dos temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia nesse nosso curso básico, curso introdutório que nós estamos fazendo com as ideias fundamentais do esoterismo e da teosofia. Muitíssimo obrigado, sejam todos bem-vindos, ouvintes, e vamos tratar com vocês mais um importantíssimo tema na noite de hoje. De forma incidental, nós já temos falado sobre eles, mas hoje nós vamos falar de forma praticamente poética, praticamente literária, caros ouvintes, desse grande princípio que realmente perfaz a trindade dos temas mais importantes do esoterismo. Existem três temas, caros ouvintes, numa visão esotérica do mundo, que são realmente os mais importantes, que são o karma, o dharma e o princípio da reencarnação. Na semana que vem nós estaremos falando com vocês especificamente sobre o karma e sobre o dharma. Mas hoje nós reservamos um tempo aqui para nós falarmos com vocês sobre o ciclo da vida e da morte, pois ele é, caros ouvintes, compreendido na doutrina da reencarnação, praticamente um dos pilares fundamentais do pensamento esotérico, do pensamento espiritualista. Porque, caros ouvintes, nós tivemos aqui a oportunidade de estudar com vocês as leis herméticas que foram dispostas pelo grande instrutor do mundo, que naquela época se encarnou na civilização egípcia e foi conhecido como Hermes Trismegisto, o três vezes grande, o deus Thoth, como o chamavam os egípcios, o Hermes Mercúrio, como ficou conhecido muito tempo depois entre os gregos, os latinos, os romanos, pois aquele conhecimento, ouvintes, que foi distribuído pela humanidade é realmente de uma profundidade, de uma força que faz com que ele se propague pelo tempo sem perder qualquer força, sem perder o seu significado. E dentre os princípios fundamentais que Hermes, o três vezes grande, distribuiu aos povos daquela época, principalmente ao povo egípcio, aonde ele se reencarnou, isto há cerca de 50 mil anos atrás, muito tempo antes do que reconhece a nossa ciência, ele dispôs, caros ouvintes, alguns princípios. E entre eles está o princípio do ritmo, ouvintes, e o princípio dos ciclos. E isso, caros ouvintes, é realmente uma ideia fundamental que nós precisamos compreender e nós precisamos aprender a vivenciar no dia a dia. E aquela mesma alma que se encarnou como Hermes, o Trismegisto, que era naquela época o ocupante do cargo de instrutor do mundo, aquilo que no ocidente nós chamamos de Cristo, ele veio atingir finalmente, encarnando-se como o príncipe Siddhartha, atingindo a libertação total de todas as limitações da evolução humana, se transformando no Buda. E nós podemos perceber que há um nexo muito grande entre a filosofia de Hermes e a filosofia justamente do Buda. Porque ao observar, ouvintes, o universo, não podemos escapar da percepção que ele está realmente se manifestando ritmicamente e ciclicamente. O ritmo e os ciclos e as polaridades, ouvintes, são realmente o jogo, a verdadeira lila, como nos dizem os escritos hindus, a grande brincadeira cósmica no qual nós também estamos envolvidos. E a escritura cristã a descreve de uma forma extremamente poética, pois o livro do Eclesiastes, que nós temos na Bíblia, nos diz que também nasce o sol, e põe-se o sol, e Celere retorna ao lugar onde nasceu. E o vento vai para o sol e faz o seu giro para cima, para baixo, e continuamente vai girando o vento e volta novamente refazendo seus percursos. E todos os rios correm para o mar, e contudo o mar não se enche. Do lugar onde os rios vêm, de lá eles retornam novamente. Então nós vemos, percebemos, ouvintes, na natureza, esses ciclos girando ao nosso redor, manifestando a beleza que existe na natureza. Também com seres humanos, uma geração passa, outra geração vem, mas a Terra para sempre permanece. Então existe esse grande contraste, ouvintes, do nosso ser em relação à natureza, e nós precisamos realmente descobrir como nós nos incluímos nesse grande ciclo cósmico que é a vida da natureza. Como disse Gautama, o Buda, o mesmo espírito, a mesma chispa divina que habitou o corpo de Hermes Trismegisto muitos milhares de anos atrás, quando ele se iluminou plenamente, em um de seus discursos ele disse: tudo o que se reúne não escapa à separação. Tudo o que aparece, desaparece. Não tardará muito e este corpo jazerá por terra, abandonado, sem vida, inconsciente, insensível, semelhante a um inútil galho seco. Então, ouvintes, esta é a coisa que mais nos deixa perplexos, porque algo tão profundo, tão complexo quanto a consciência humana, realmente reluta em compreender que nós também estamos inseridos nesse grande movimento de ciclo, de ritmo e principalmente de nascimentos e mortes. Então, outro grande sábio que viveu a mesma época de Buda, que foi Lao Tse, no seu Tao Te Ching, ele nos diz: quando nasce, o homem é fraco e flexível. Quando morre, é forte e rígido. Isto acontece com tudo. As árvores, as plantas, todas elas são macias e tenras quando novas, secas e duras quando morrem. A firmeza e resistência são sinais de morte. A fraqueza e flexibilidade, a manifestação da vida. E aí, caros ouvintes, na percepção dos movimentos naturais, nós vemos como nós, seres humanos, somos frágeis em relação a esse grande movimento, e sempre nos assusta quando as forças da natureza destroem, criam e recriam as coisas à nossa volta. Então nós temos que dar um significado mais profundo ao que nós chamamos vida, e nós temos que dar um significado mais profundo ao que nós chamamos morte. Como nós temos ressaltado muito aqui no nosso programa, para o esoterista ouvintes, a morte precisa significar uma outra coisa. A morte para nós ouvintes não pode significar destruição, não pode significar o final, o término de alguma coisa, mas sim significa a transformação. Este é que é o grande princípio, é a grande verdade do universo. Nada pode ser criado, nada pode ser realmente destruído, mas tudo pode ser transformado, ouvintes. E é isso que acontece conosco quando nós morremos, e é isso também que acontece quando nós nascemos. Porque morrer, caros ouvintes, é relativamente fácil. Difícil realmente é engarrafar o espírito humano aqui na matéria, aqueles 9 meses que nós percebemos o desenvolvimento do feto no ventre da mãe. Ali já paira, ouvintes, a chispa divina querendo tomar conta daquele corpinho que está se desenvolvendo. Mas a pessoa só vai realmente se erguer sobre as suas pernas completamente depois que ele tiver cruzado a infância, a adolescência e chegado à fase adulta, onde em nós, caros ouvintes, se desenvolvem todos os princípios conscientes. Então, e a encarnação humana não começa ali com o nascimento. Ela começa muito tempo antes. Então nós temos que ter uma grande veneração, um grande respeito pela vida humana, ouvintes, porque realmente é muito difícil o ser humano morrer lá no plano do espírito e nascer aqui na Terra. Abandonar o corpo físico é relativamente fácil, porque nós vemos aí, lamentavelmente, pessoas que não têm respeito por essa sacralidade da vida, colocando os seus corpos físicos em perigo, quer sejam em esportes, quer sejam em práticas perigosas, ingerindo substâncias prejudiciais à saúde, vivendo uma vida perigosa, uma vida estressada, que muitas vezes leva a pessoa a perder a sua vida física, né? Passando para o outro lado da vida, realmente sem ter tido o devido respeito que nós devemos ter, ouvintes, pela sacralidade da vida. Então nós sabemos, já estudamos aqui, que existem corpos invisíveis que o ser humano também ocupa. O seu corpo astral está ligado ao corpo físico por um fio de prata, que inclusive é mencionado na Bíblia, no mesmo livro de Eclesiastes que nós estamos, que nós já lemos uma parte aqui para vocês, lá também se menciona: ou sempre que o cordão de prata for rompido, ou a copa de ouro for despedaçada, ou o cântaro for quebrado junto à fonte, ou a roldana for partida junto ao poço, então o pó voltará à terra como era, e o espírito voltará a Deus que o deu. Então nós vemos, ouvintes, que existe muito mais sabedoria nas escrituras cristãs do que nós imaginamos, porque exatamente o cântaro é esse nosso corpo físico e o seu conteúdo é a matéria, a energia física. E o que liga, caros ouvintes, isso ao nosso corpo espiritual é exatamente o cordão de prata. Esse cordão, ouvintes, que só rompe-se no momento da morte. Então, quando se separa definitivamente do corpo físico, a nossa contrapartida energética, né? Levando consigo a vitalidade, aquilo que os hindus chamam de prana e os chineses chamam de chi. Quando o prana e o chi saem completamente do corpo, então o corpo fica inerte, ele não pode mais responder ao homem espiritual, que é quem realmente o anima. Então, o organismo deixa de ficar vivo como uma totalidade. Ele perde a sua integralidade, né? Mas a vida continua do outro lado, ouvintes, porque realmente nós temos, felizmente nós temos outros veículos de manifestação e nós todos experimentaremos então essa passagem para o outro lado. Mas o mais importante, ouvintes, é nós percebermos que o grande ciclo que existe, esta sístole e esta diástole da vida humana, é justamente um movimento que é feito e provocado pela nossa alma. A nossa alma, caros ouvintes, é quem realmente vive através de todas as encarnações. Nós somos apenas um lampejo, uma luz fugaz, um pirilampo brilhando aqui nesta terra de escuridão. Enquanto a nossa alma é uma luz perene, uma luz que recebe todas as informações daquilo que vem de baixo. Nós somos aqui enviados da nossa alma, nós somos empregados, somos os office boys e office girls da nossa alma. Viemos aqui não só pagar as nossas dívidas, as nossas contas kármicas, mas principalmente viemos aqui manifestar o que nós somos e aprender mais e levar alguma coisa lá para cima para que nós continuemos a evoluir. Então, obviamente que muitos duvidam, né, que realmente exista alguma coisa após a morte, mas a dúvida realmente é muito saudável, ouvintes, porque pode levar a pessoa a pesquisar e aí vai descobrir que existem inúmeros e inúmeros relatos de pessoas que estiveram realmente à beira da morte, que foram dadas como mortas clinicamente, inclusive com acompanhamento de eletrocardiogramas, de eletroencefalogramas, que registravam a falência quase que total do batimento cardíaco, das ondas cerebrais, e aquelas pessoas experimentaram, ouvintes, não um desaparecimento da sua consciência, pois aqueles que acreditam que a morte é o fim, têm nessas experiências, ouvintes, um contraste. Porque se a pessoa estivesse realmente morrendo, desaparecendo, a sua consciência deveria diminuir. Mas é justamente o contrário, ouvintes. As pessoas sentem uma liberdade, sentem uma intensidade de consciência, vêm luzes muito fortes, vêm túneis de luz por onde elas passam. Muitas reencontraram ali parentes já desencarnados, encontraram amigos, chegaram até a conversar com eles, e essas pessoas retornaram então aos seus corpos, ouvintes, como se elas estivessem quase que reencarnando nos seus próprios corpos físicos, e elas relataram então que para elas a vida tomou um outro sentido, porque se elas não percebiam essa transcendência da vida, quando passaram por esses acidentes, por infartes, por situações que as levaram realmente à beira da morte, e elas foram praticamente lá do outro lado e voltaram, elas passam então a dar muito mais valor a essa vida e perdem, de uma certa forma, esse medo que é natural, mas que é irracional, que nós temos da morte. E nós deveríamos sempre, ouvintes, nos preparar a todos os instantes da vida, em todos os dias, esteja fazendo sol ou esteja chovendo, esteja um mau tempo, nós devemos estar prontos para morrer, ouvintes. Como disse Platão, e poucas pessoas realmente compreendem o que Platão disse nos seus escritos, o verdadeiro filósofo é aquele que se prepara para a morte, porque o filósofo reconhece que a morte é uma transformação que que será tão importante para nós, será uma viagem ao âmago do nosso ser, que nós devemos estar sempre, ouvintes, já com pensamentos já preparados para quando a nossa experiência começar a parecer um sonho que não termina nunca, e quando o sonho realmente estiver muito comprido, ouvintes, é porque nós já estamos lá do outro lado da vida. Isso se for uma morte tranquila, que é aquela que nós desejamos para todos vocês, ouvintes, porque realmente existem boas mortes e existem mortes realmente complicadas, né? Aquelas pessoas que se suicidam, as pessoas que morrem em acidentes, se é que existe acidente, são pessoas que são catapultadas lá para o outro lado e elas ficam realmente muito perdidas, sem saber o que está acontecendo. Mas, ouvintes, os clarividentes têm relatado o que acontece exatamente naquele momento da morte, pois naquele momento da dissolução, né, quando se aproxima a hora derradeira, nós vemos que as forças vitais do corpo humano, elas vão se retirando, vão retrocedendo das extremidades e são centralizadas no nosso coração. E ali ficam muito intensas, como uma luz dourada e incandescente. Depois disso, a sensação dos membros inferiores é grandemente reduzida. Então, como a morte se aproxima, as forças vitais se retiram ainda mais para o centro da cabeça, no terceiro ventrículo do cérebro, que é a sede da consciência da nossa alma durante a vida física. Nosso coração é a sede do espírito e o nosso cérebro é a sede da nossa alma. Então, caros ouvintes, começa aquele famoso filme que é tão jocosamente mencionado. A pessoa começa um processo de recapitulação do que ela fez de mais importante na sua vida. Então, os eventos da sua existência que está realmente sendo concluída passam perante o olho da sua mente em clara perspectiva. As causas e seus efeitos, sucessos e seus resultados, fracassos e suas consequências, sendo vistos e correlacionados muito rapidamente. Então, todos nós haveremos de passar por esse processo, porque quem faz e quem passa esse filme ali tão rapidamente, ouvintes, não é o nosso cérebro, mas é a nossa alma, que percebe então que começou o retrocesso daquele mensageiro que ela enviou aqui para o mundo da matéria, e ela então evoca na memória da natureza aquelas imagens mais poderosas que realmente marcaram a vida da pessoa. Então, esse processo de recapitulação é muito importante, pois dele é destilado uma certa sabedoria. É o fruto da vida recém-concluída que é então capturado naquele filme, naquela recapitulação que a pessoa faz rapidamente. E é por essa razão que nós devemos estar mental, emocional e fisicamente quietos quando nós estivermos presentes nos aposentos de alguém que está prestes a passar para o outro lado, ao largo do berço de uma pessoa que está realmente moribunda, ouvintes. Nós devemos ter realmente muita paz, muito respeito, porque se nós tivermos um excesso de tristeza ou realmente qualquer outro comportamento ali inadequado, nós podemos perturbar a pessoa nesse momento tão importante que é o momento da recapitulação. Então, a pessoa que está ali falecendo, o que é uma coisa tão natural, ela está passando para o outro lado, está se transformando, ela passa a existir no plano astral, onde as emoções são muito mais intensas. Então a pessoa pode receber impactos muito fortes se nós ficarmos demasiadamente tristes, se nós enviarmos para essa pessoa essas energias tão violentas. E as energias então se retiram definitivamente, o cordão de prata se rompe definitivamente, então começa o assim chamado inverno da alma, que se segue à morte. Então a pessoa realmente começa a se recolher, e nós temos que compreender, ouvintes, que a morte é exatamente isso. É o começo da viagem de retorno para aquilo que nós realmente somos. Seres espirituais que, por um certo período, nós nos exilamos aqui na matéria. E isso que nós conhecemos como centro da nossa consciência, o nosso eu, a nossa personalidade, o nosso nome, o nosso RG, o nosso CPF, o time pelo qual nós torcemos, tudo, caros ouvintes, que nós nos identificamos como pessoal, vai se desintegrar, assim como o pó que retorna para a terra. O nosso eu pessoal não tem nenhuma importância, porque o que vai realmente ser fixado na nossa alma são aquelas experiências universais, as experiências cósmicas que nós porventura tivermos manifestado aqui na Terra. Da nossa vida, ouvinte, só vai restar realmente o perfume, e provavelmente todas aquelas coisas que nós julgamos tão importantes, pelas quais nós lutamos tanto, elas não têm realmente nenhuma importância para a nossa alma. O que importa para ela realmente são as coisas universais, impessoais, inegoístas, altruístas e principalmente as coisas espirituais. São essas coisas, ouvintes, que nós realmente vamos colocar lá em cima, no tesouro da nossa alma, e não essas coisas aqui embaixo com as quais nós nos apegamos tanto. Mas nós vamos continuar falando sobre esse processo, ouvintes, no segundo bloco do nosso programa. Estamos, como sempre, muito gratos aí pela grande, constante audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo e de vocês também que estão nos acompanhando pelas gravações. Vamos fazer o nosso tradicional intervalo, ouvintes, deixando com vocês o convite da Lever, a loja esotérica virtual, para aqueles de vocês que quiserem, que puderem, que souberem, caros ouvintes, que realmente vocês podem e devem retornar um pouco da energia que vocês recebem aqui do nosso programa. Vocês ficarão com o nosso convite para vocês se associarem aqui na loja esotérica virtual. Vamos ao nosso intervalo, ouvintes, e voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já, ouvintes! Sim, amigos ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo, como sempre, a grande audiência, o prestígio, o carinho daqueles que nos prestigiam ao vivo e a todos aqueles que nos ouvem também nas gravações, a qualquer momento do dia ou da noite, aqui na sessão Lux Esotérica do menu da nossa rádio e lá na sessão de áudio da Lever, a loja esotérica virtual, que com seus associados nos patrocinam para termos aqui a continuidade da programação musical e também dos programas Lux Esotérica, ouvintes, que têm ido ao ar. Realmente as palavras são curtas e são insignificantes para nós expressarmos, ouvintes, o nosso verdadeiro agradecimento pelo apoio de todos os tipos, caros ouvintes, que têm chegado até nós, apoio material, sentimental, intelectual, moral, sempre, caros ouvintes, muito entusiasmo, agradecimentos realmente muito veementes nós temos recebidos. Recebemos também críticas, ouvintes, não se acanhe, Mandem aqui o que vocês quiserem aqui para nós. Se comuniquem conosco aqui pela opção Fale Conosco aqui pelo menu das nossas páginas. Mandem aqui as suas perguntas, suas críticas, seus elogios. Será uma satisfação estar sempre em comunicação com vocês. Mas vamos prosseguir aqui o tema da nossa noite, caros ouvintes, o ciclo da vida e da morte. E, na verdade, caros ouvintes, é o ciclo realmente da vida, porque a morte, como nós dissemos, é apenas um momento em que há uma transformação na vida do homem. O ser humano passa a não mais focalizar a sua consciência aqui no físico e vai passar a sua consciência para o plano astral. Mas quando ele faz aquele passar na sua consciência, aquele filme, ouvintes, fazendo com que ele se relembre de todos os acontecimentos importantes da nossa vida. Aliás, diariamente nós deveríamos fazer passar esse filme na nossa cabeça, pois desde a época de Pitágoras, que deve ter aprendido isso no Egito ou em outras civilizações que praticavam esse conhecimento espiritual, Pitágoras recomendava que durante todas as noites, antes de adormecer, que nós deveríamos fazer uma recapitulação para relembrarmos, rememorarmos tudo aquilo que nós tivéssemos feito durante o dia, para relembrar as boas coisas que nós tivermos feito, para que nós então tenhamos mais confiança para perseverar na virtude, no acerto. Se nós tivermos errado, para que nós então tomemos consciência dos nossos erros e para que nós nos comprometamos a não mais continuar errando daquela maneira. Mas ao fazer diariamente essa recapitulação, ouvintes, que é recomendado não só pelos pitagóricos, mas por muitas outras escolas esotéricas e organizações espiritualistas, essa é uma forma de nós fazermos diariamente aquilo que vai ser feito compulsoriamente quando nós realmente morrermos. Porque essa recapitulação diária, ouvintes, ela faz com que nós tenhamos uma maior autoconsciência do que está acontecendo nas nossas vidas. Mas, lamentavelmente, tem pessoas que chegam e dizem assim: mas, Osmar, eu não tenho tempo para fazer isso. Quando eu chego a deitar na minha cama, eu já estou muito cansado, já não tenho mais forças, os olhos já estão pesados, já estou quase caindo no sono, não vai dar para fazer essa recapitulação. E aí, há outras sugestões, caros ouvintes, há outros momentos em que nós podemos fazer a recapitulação. Quando, por exemplo, nós estamos tomando banho, queridos ouvintes, esse momento que muitas vezes nós desperdiçamos nas nossas vidas, porque ao invés de manter a nossa consciência focada naquilo que nós estamos fazendo no chuveiro, que é realmente lavar o nosso corpo, tirar dele as impurezas, a sujeira do organismo, limpá-lo, muitas vezes nós ficamos ali fazendo movimentos automáticos e ficamos cantando, assoviando ou então divagando sobre coisas as mais diversas, que obviamente não tem relação nenhuma com aquele ato realmente de tomar banho. Então, caros ouvintes, esse momento, que é um momento de limpeza do corpo, pode ser também um momento de limpeza para a nossa consciência. Se vocês usarem aquele momento do banho para fazer a recapitulação diária, se vocês tomam banho à noite, antes de dormir ou algumas horas antes, usem esse horário, ouvintes, para fazer a recapitulação. Relembrem-se daquelas coisas corretas e daquelas coisas erradas que vocês fizeram. Integrem no seu ser essas virtudes das coisas certas que vocês fizeram. Projetem as coisas boas que vocês vão fazer e, principalmente, também integrem na sua consciência a culpa daquele erro, daquelas coisas erradas que vocês fizerem. Não joguem para debaixo do tapete, ouvintes. Não façam de conta que vocês não fizeram nada errado, porque nós não podemos fugir das energias. Se vocês fizerem de conta que nada de errado aconteceu, se vocês tentarem esquecer, essa força, ouvintes, ela vai para o nosso inconsciente, ela continua ativa ali e vai trazer mais cedo ou mais tarde os seus resultados. Então, ouvintes, nós temos que usar aquilo que nos ensinou o Divino Mestre, que foi Jesus, praticando realmente a virtude cristã do perdão, perdoando, caros ouvintes, a nós mesmos, mas de uma forma realmente muito contrita, não realmente tentando fugir daquilo que vai retornar dos atos errados, errôneos que nós tivermos feito, porque o perdão, ouvintes, não faz cessar a lei do karma. O que o perdão faz é transformar a nossa consciência, uma vez mais, numa consciência íntegra. É isso que um sacerdote faz quando ele abençoa, quando ele redime os pecados de uma pessoa, quando ele dá a bênção da sua paz. Não é acabar com o karma da pessoa. Nenhum sacerdote, nenhum padre, nenhum bispo, caros ouvintes, tem o poder de suprimir o karma de uma pessoa. Mas ela tem o poder, sim, o poder de fazer a pessoa reconhecer os seus erros e trazer a unidade uma vez mais para aquela consciência, inclusive para que ela possa suportar o karma que irá retornar daqueles erros que a pessoa cometeu. Mas o importante é que, ao nos perdoar, caros ouvintes, ao reconhecer os nossos erros, ao perdoar aquelas pessoas também que nos prejudicam, que muitas vezes nos perseguem, que são más conosco, aparentemente do nada, porque realmente nada acontece por acaso, ouvintes, mas nós temos que praticar o perdão, porque o perdão sana, ele cessa o problema, ouvintes, na nossa consciência. O karma continua agindo, então não devemos pensar como aquela mente distorcida da Idade Média, onde a pessoa comprava uma indulgência antes de cometer um crime. Não é isso, ouvintes, mas sim, após ter cometido qualquer ato, nós temos que analisar. Durante o banho é realmente um momento muito bom para fazer isso, relembrar tudo que nós fizemos e realmente tentar perseverar na virtude e não mais repetir aqueles atos negativos que nós tivermos feito. Porque isso, ouvintes, se nós fizermos todos os dias, nós vamos crescendo em consciência, e quando nós estivermos do outro lado da vida, que nós vamos estar no purgatório, vamos estar no plano astral, ali, ouvintes, nós vamos ter um outro tipo de existência. Porque como nós não estaremos mais no físico, que é o plano da resistência, quando nós estivermos no astral, que é um plano que se molda à nossa consciência, tudo que nós sentimos, todas as sensações e pensamentos que nós temos, são corporificados, modificam a atmosfera do plano astral, e aí realmente nós perceberemos que o nosso mundo interno é que é o mais importante. Aí, caros ouvintes, nós vamos realmente dar importância real àquilo que nós tivermos analisado, tivermos realmente já burilado dentro do nosso ser. Porque quando nós passarmos para o outro lado, nós estaremos no céu ou no inferno, caros ouvintes, de acordo com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Esse é que é realmente essa que é a realidade da vida post-morte. principalmente no plano astral, que é o plano das emoções. Então todos os vícios que nós tivermos, todos aqueles apegos com a matéria, com os sentimentos, com as pessoas, com os objetos, com os vícios químicos, com os vícios psicológicos que nós tivermos, eles estarão ali ainda presentes e estarão multiplicados. Porque o plano astral, como nós temos salientado muito ouvintes aqui no nosso programa, as emoções no plano astral são 100 vezes mais poderosas do que nós sentimos aqui no corpo físico. O corpo físico amortece, ouvintes, as emoções. Nós não sentimos realmente a força que as emoções possuem. Então, quando nós estivermos lá do outro lado, é bom, caros ouvintes, que nós cheguemos lá tendo já desenvolvido qualidades, de termos realmente emoções plácidas, emoções elevadas, que nós realmente tivermos aprendido a controlar as nossas emoções e quando elas se manifestarem, sempre forem emoções de amor, emoções de beleza, de caridade, de elevação espiritual, de devoção, tudo o que for bom. Porque aí realmente nós estaremos num ambiente bom. Se nós chegarmos ali possuído pelas paixões, pelos apegos, pelas aversões, pelo ódio, pela ira, que obviamente todos aqueles pecados chamados capitais, ouvintes, pela gula, pela violência, ouvintes, aí nós vamos sofrer demais. Porque aí nós teremos que ficar muito tempo ali naquele purgatório, desgastando, liberando aquela energia que nós tivermos acumulado nas nossas emoções. É por isso que nós temos que começar essa limpeza agora, ouvintes, porque no mundo astral, toda a dor e todo o sofrimento são, na realidade, voluntários. E estão e poderão estar sobre o nosso controle. Então é por isso que a vida naquele nível é tão mais fácil para a pessoa que compreende, para a pessoa que realmente estuda esses assuntos, ouvintes. Ela não vai ficar perdida ali imaginando por que que ela está sofrendo tanto, por que que a atmosfera está tão feia ao seu redor, por que que só tem tons de cinza, de escarlate, de tons enegrecidos? Porque isso, caros ouvintes, serão as imagens das nossas emoções que estarão à nossa volta. Para mudar isso é preciso mudar a emoção, o sentimento que está dentro de nós. Então, a pessoa que compreende, ela então começa a alterar o seu sentimento, a sua emoção. Agora, se for um vício, se for uma coisa que a pessoa não controla, aí o sofrimento, lamentavelmente, será inevitável. Mas para aquela pessoa que se preparou, para aquela pessoa que já começou a se limpar, apesar do mundo não dar valor nenhum para isso, ouvintes, ninguém realmente recompensa, ninguém no mundo de hoje, por ser uma pessoa virtuosa, por ser uma pessoa honesta, por ser uma pessoa limpa e por ter emoções sutis, emoções sinceras, verdadeiras, amorosas, caridosas. O mundo não dá valor para isso. Nós mesmos é que temos que dar valor a isso, porque do outro lado, isso vai ser, caros ouvintes, o nosso tesouro. Vai ser o ambiente astral que nós vamos viver. Então, portanto, não há razão alguma para temer a vida no plano astral, a vida após a morte, pois esse temor, caros ouvintes, que é tão maléfico aqui, se a pessoa levar medo lá para o outro lado, esse medo se multiplica por 100, vai se transformar num terror e vai fechar a pessoa dentro dela mesmo. Mas o plano astral não é para sempre. Ele se esgota, então como nós estivemos estudando, a pessoa então entra no mundo dos seus pensamentos, que é o mundo céu, o plano mental, caros ouvintes, também nos aguarda, para que nós tenhamos naquele local que os hindus chamam de Devakam, o local dos seres, a morada dos deuses, dos seres brilhantes, que nós, caros ouvintes, somos deuses e somos seres brilhantes. Nós só não nos percebemos assim porque nós estamos revestidos desse corpo de carne, estamos revestidos das nossas emoções que rebaixam o padrão vibratório daquele anjo que nós realmente somos. Então nós vamos nos desfazer do corpo físico e no devido tempo nós vamos nos desfazer também do nosso corpo astral. E finalmente nós voltaremos à nossa morada, caros ouvintes, ao corpo espiritual, que é o oposto aqui do corpo natural que nós temos aqui na matéria. E finalmente nós estaremos fazendo a digestão daquelas experiências, nós estaremos colhendo realmente o fruto daqueles pensamentos que nós tivemos tidos aqui, de toda a nossa devoção, de nossa dedicação às coisas sublimes, superiores. É preciso, ouvintes, com todas as nossas forças, nos dedicar realmente aos pensamentos superiores, estudar as coisas mais profundas, desenvolver em nós a devoção, crer profundamente na divindade, na divindade de Deus e na nossa divindade, sentir isso profundamente, porque nós vamos colher o resultado disso. Na semana que vem nós estaremos aqui estudando a lei do karma e vai ficar realmente mais claro a respeito de como os nossos pensamentos também são resgatados. E finalmente, ouvintes, terminando aqui a exposição do dia de hoje, citamos a sabedoria do Oriente, caros ouvintes, que nos diz sobre o homem que então se transforma, o ser humano que falece aqui na Terra, que morre no astral, ele é como um ser que, despojando-se das suas roupas velhas, toma outras novas. Assim, o morador do corpo, despojando-se dos corpos gastos, entra em outros que são novos. Isto nos dizem os textos hindus. E assim nós fazemos girar, ouvintes, a roda de samsara, o ciclo da vida e da morte, e ao qual todos nós estamos ligados, porque nós temos dentro de nós algo que os hindus chamam de Trishna, a sede, caros ouvintes, a fome pela experiência, pela vida nesse mundo da manifestação. Se nós não tivéssemos essa vontade de estar aqui, essa vontade de experimentar, a roda de samsara não giraria, ouvintes, e nós não reencarnaríamos mais. Mas o fato é que nós ainda somos imperfeitos, nós ainda temos que desenvolver muitas qualidades. Então, enquanto nós não estivermos satisfeitos com a água verdadeira da espiritualidade, ouvintes, como nos disse Jesus, não cessará essa sede. Porque Jesus disse o seguinte: qualquer que beber dessa água, a água aqui das experiências físicas, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, aquela água espiritual que vem do Cristo, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der será nele uma fonte d'água brotando para a vida eterna. Isso está citado na Bíblia, caros ouvintes, porque essa água que vem do alto, essa água que os alquimistas pintavam nas suas ilustrações como os grandes rios, como grandes lagos, é a fonte da espiritualidade. Enquanto nós não saciarmos a sede aqui das experiências físicas, não cessará o nosso giro pela roda de samsara. Então, nós só ficaremos livres, caros ouvintes, quando nós formos totalmente satisfeitos. E isso, obviamente, que só poderá acontecer quando nós formos mais sábios, quando nós estivermos manifestando mais as nossas qualidades que são inerentes. E isso, caros ouvintes, ainda está um pouquinho longe. Nós ainda temos que fazer esforços para realmente desenvolver mais as nossas qualidades interiores. Mas se nós mudarmos a nossa postura em relação à morte, compreendendo que morrer, que a morte, caros ouvintes, é simplesmente transformar. Onde vocês lerem a palavra morrer, aonde vocês verem a palavra morte, enxerguem ali, caros ouvintes, transformação. Isso será muito importante quando chegar o momento da nossa própria morte. Quando vocês perceberem que vocês tiverem morrido, caros ouvintes, não pensem tudo acabou, mas sim pensem: eu estou me transformando e estarei voltando para a minha essência, para o meu lar espiritual, para a minha alma, para o meu eu superior. É isso, caros ouvintes, que é uma postura fundamental dentro do esoterismo, percebendo o ciclo da vida e da morte, que na verdade é o ciclo da vida, onde todos nós estamos presentes aqui nesse mundo físico e no plano espiritual. Agradecemos, amigos, a audiência, a oportunidade de estar aqui a serviço de vocês, levando esses temas da espiritualidade, e aguardem que nos próximos programas nós vamos começar a adentrar nas filigranas desta lei maravilhosa, que é a lei do karma, a lei do equilíbrio, a lei da compensação, da harmonia que realmente governa o universo. Vamos, ouvintes, fazer a nossa última vibração, para a qual nós convidamos a todos vocês, encerrando esse programa Lux Esotérica de hoje. Vamos, ouvintes, uma vez mais perceber o nosso ser interno, fechando os nossos olhos, sentindo o batimento cardíaco. Vamos, caros ouvintes, uma vez mais nos conectar com a fonte da nossa vida interna, da nossa vida espiritual, sentindo no plano físico o batimento cardíaco. Vamos visualizar ali dentro dos nossos corações uma joia que brilha, cintilando a luz da nossa espiritualidade, que a joia inefável assentada sobre o lótus do nosso coração irradie profundamente o seu brilho, que essa luz preencha todo o nosso ser, se expandindo, preenchendo todo o nosso corpo, se expandindo pelo nosso ser e além dele pelo espaço, que essa luz se propague diante de nós, iluminando, ouvintes, o nosso caminho de evolução com a luz que vem da nossa chispa divina, da nossa conexão com a eternidade, com o coração de Deus. Vamos evocar dentro de nós esta realidade, procurando nesse momento solene compreender, internalizar, realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Este ser sou eu, Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, queridos ouvintes, que assim seja. Que o Espírito da Verdade possa sempre estar conosco. E esta forte, essa profunda vibração da bênção do Mestre, o Instrutor do Mundo, que humildemente eu sou um sacerdote da sua energia nesse mundo, envio a todos vocês essa força, essa bênção, que ela possa apaziguar cada vez mais os vossos corpos, despertar esse brilho interno nos vossos corações cada vez mais e encandecer as vossas mentes rumo sempre há uma descoberta maior da sabedoria divina que está no mundo e está também dentro de cada um de nós. Muitíssimo obrigado, ouvintes, pelo prestígio, pela audiência, o carinho. Desejo a todos vocês um ótimo final de noite, um bom descanso. Esperamos estar aqui com vocês com muito entusiasmo nas próximas edições desse programa. Enviamos finalmente a todos vocês nosso forte, nosso fraterno e caloroso abraço. Esperamos estar com vocês, ouvintes, nas próximas edições do programa Lux Esotérica.